Só a ti adorar eu vou, só a ti vou cantar eu vou, só a ti vou louvar eu vou, só a ti vou amar eu vou. Sou teu servo, sim senhor, soldado do rei, o salvador. Creio em ti, sim, posso crer, todo tempo em meu viver. Agora sou sim livre pra voar, glórias a ti por me salvar. Uma nova vida vim pra vencer, vejo um novo dia ao amanhecer. Traz alegria para o meu celeiro, guardai teus filhos pelo mundo inteiro. Tua presença me faz tão bem, o Pai, o Filho, o Espírito